Eva, que já era o Salmo 1, Guilherme e Gerim, fecha a missão 1, no meio, como eu disse, mal 9. 209, 73, 740. Tava mesmo uma rima alta, confirmo que vocês mantêm a presente velocidade até mais próximo de tudo. Vocês incrementam a velocidade para tava mesmo uma rima alta. Mantenha a fortuna, se possível, reporte para a redução. Bom dia, tenha chegado para mais uma, deixa para o nível de voo 080, ajustou 021. Papá Romeu, Lima Lima Alta, declaração para final do procedimento ILS, aqui da pista 1-0, curva direita, proa 040, está limitado pelo radial 280 do Velho Salvador. Goma 250, redução para 2509, número 3, aproximação. 50, né? Decimal 5, alterna 125, decimal 45. Confirma para o voo 1094. Chama centro Recife, frequência 126, decimal 5, alterna 125, decimal 45. Decimal 265, decimal 45, obrigado. Tá bom. Sinal de procedimento, no Correio Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado, Daniel. Ok. Sorry, 1192, não sei se foi. Bom, 1192, continuei em aproximação, agora na carregação de pouso. Goma 250, redução para 2209. Goma 162, que você diz, na 0, né? Goma 20 graus, 229. Controle Salvador, 1-0, decimal 8, Mongol. Obrigado, bom dia. 1-1-1-62, como você localizado pista no zero, tempo 120 graus, 20 nós. Livre pouso, pista 01 no número. Direção Zeno, sub mantendo o visual 340. 340, voando, 33, 290. Paralelo uma lima alta, completo curva direita, na proa 045, permaneça no limite. E 50 autorizado está para o nível de voo 060. Entre o 191, prossiga. Avancei a proa 200, dentro da avançada. 200, por quantas milhas? 20 milhas. Milhas? Avancei. Sim, já posso ver a verdura, estou entre o 191. Pode ser verdura. Siga, papai, o mundo no animal. Direita 19, o gol 1-1-0. Turma 250, declaração para o sequenciamento. Corrigida para 030, sendo limitado pelo radial 2800 do Velho Salvador. 030, esquerda 280, bom para o sequenciamento. Entrei no 917. Alô, uma lima alta, desça para 2, meu pé tem restrição e ajuste 1-0-2-1. Redução para 2009. 2009. 250 para 4 no céu, a gente tem 0 e 2 anos. Rio 21, 4 mil, bom, 2, por aí. A carro, meu Lima, Lima Alfa, tem condições de reportar estabilizada nessa pro? É uma coisa de Lima, Lima Alfa, Lima Alfa. Sim, tem condições de manter essa proa e reportar estabilizada? A proa? Gente, mantém a presença de proa e reportar estabilizada. Carro meu Lima Lima Alfa, informe o tráfego 11 horas 5.4 milhas, com o sudoeste mantendo 510 a até 50, não interfere na sua aproximação. Isso é normal. Linha 200, via chegada do Anéis 1, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 021. José, voadora? Linha 250, para o curso localizador, com a direita na proa 060, passa de lado. 060, vamos passar, com 250. Repita para 1809, vai seguir tráfego 3 horas, 3 milhas, 185 de grau 6, Bravo Eco 58. É 200, vai seguir. O chalé 6200, vem direto o tráfego. Estabilizado, 250. 1250, sim. Deixa para 3.0, ajuste no 021. Autorizado o sinal de procedimento ele é o que da pista 0, agora transferência. 7250. Está seguindo no live, já, 10.3.000. Autorizado, deixa para 2.0. 7, 2.0. Você ouviu mal, foi estabilizado o curso agora. Atalho meu Lima Lima Alfa, contato sinal de procedimento, chame o seu salvador, sequência 1-1-8-2-9-5. São 3, 1, 9, 1, chame centro em Recife, frequência 1, 2, 8, 2, 9, 3, 5, alterna 1, 2, 3, 2, 9, 8. 5. Você pode visual com o campo? Porque ele é legal no 0, 2, 1. 2, 1. Salvador, bom dia, aqui está 2, 0, 7, está pronto, está bom, 0. Eu tenho um fundo de espera, o azul está 2, 0, 7. Tá bom. 7.8 milhas com 305 de grão de redução, eu vou 320. Lá mapa de visão? Negativo. Tem, puxa aproximação, reporte visual com o campo, Lima, Lima Alto. Lima Alto. Visual, 710. Campo do vento? O vento, 130 graus, 12 do nós. Salvador, frequência 118 do sol 95. 295, é isso que leva? Sim. 4082, desça para o nível de voo 100. Pode ir, Salvador, 1250. O zero, eu gostei da aproximação, a voz de pista livre, o que é legal, no 021. E 21, galera. Passando para o nosso próximo título. Afirmativo. Gente, não tem aparelho com essa voz. Leva, mas é... É, 2-0-0, mas uma próxima turma, você tem? Até o zero, o Lima Lima Alfa, no solo aos 29, libere a direita, chama o solo 1209. Reposte e pista, avisando pista, 250. Gente, já está avisando, confirma, chove no campo, tá? Negativo, o campo não chove, apenas na curta final. Sim, avisando, 250. Utilizado o pulso, 10, vento, 140 graus, 18 nós. Chanel 6200, desça para 2 sem restrição e ajuste na 021, autorizado o final do procedimento LSX-Ray. Opção na 0 é estabilizado. 2021, LSX-Ray autorizado, é contra estabilizado, 6200. 24082, desça para o nível de voo 070. Fala 33, chegando à direita, chama sala 120 do último lado. Direita 219, voo 1250. Informa o helicóptero AT-500 próximo à marca 2-0, no setor sul, a 310 é interferindo no seu processo. Controle Salvador, bom dia, azul 407, perfil da fase 1. Azul 4207, contatada na decolagem, via saída 101, subindo a TN Visor 342. Via Salvo 1, sobe ao 340, azul 4207. Mantenha o litoral sul. Informa o Airbus 320 em aproximação para a pouso na 1-0, Embraer 190 com o número 2. Abandonar o setor do litoral sul. NMA200, complete nosso procedimento, chama o Salvador, frequência 118, do sinal mais 5. 295, com a torre, NMA200, obrigado. 26. 2402, deixa para 2 metros, aviso 021, autorizado o sinal do procedimento, ele é 78, por sinal 0, está autorizado. 2-0-021, autorizado o procedimento, ele é 76, com mais estabilizado, 4-0-3-0. Azul 4082, avisa para 1809, terá suas operações na aproximação. 1:08, com 45 de trás e em redução, 2620. Reduzindo 809, só que 32. Azul 4207. Alguma chance do 4207 voar da presente ótima? Aguarde coordenação com o centro de Recife, Azul 4207. Aguarde, 4207. Adiós 05, continue, está retornando para Salvador? Mantenha o lateral sul, que é espécie, pode parar de Itapuã com Adiós 05. Azul 4082, complete o nosso procedimento, chama então o Salvador, frequência 118.95. 118.95, bom dia, Azul 4082. Bom dia, vamos por. Salvador, bom dia, Azul 4082, final LS, X-Ray, pista 10. Eu quase 082, considero a aproximação, a voz de pista livre, que é legal no 021. Fora pista livre, 1021, 403. É 200, no solo aos 40, direita, 1-2-1, no final 9, só. Está presente, boa voz, mano. Eu vou 4207. Autorizado pouso 10, vento no 60 graus Vazão 05. Gente, tráfico que procede na aproximação para a pista 90, entrada 190. Mantenha o setor, chame o instalador, frequência 118, destino 95. 95, manda o setor guardiã. Vazão 05. 05, prossiga. Essa é a questão, é tudo no lugar. Gente, cruzando a ida da aeronave da Azul, chame nacional da Pouso no Grael, o Guajão 05. Chamar na final, cruzando o eixo da 10 do Guajão. 4082, no solo aos 43, fica da direita, chama o solo, 1219. Alô, não é só lá. 005, curso 420 no Pátio do BR, Pátio do Solo. Que legal, nós olhamos um evento na Europa, 1150 graus, 15 mais. Deixa eu colocar o solo, guardião, aqui. Vamos lá. No centro de Recife, frequência 128, decimal 35, alterno 123, decimal 8. Chegada do médio 1, deixa para o nível de 0050, ajuste na 025. Controle ao gol 956, boa tarde. Zulão 556, boa tarde, contato radar na decolagem, via saída Salvo 1, submarino de voo 300. Excelente, Salvo 1, 300, possível direto do óculo da presente? Após 2000, veio Leda, Zulão 556. Após 2000, Leda. Direto do Norte, na 962. Autorizado final do procedimento LS-8, a sessão na zero está estabilizada. Boa tarde, contato radar na decolagem, via saída 101, submarino de voo 320. Ok, 320, Sapo. Direto Sambo. Direto Sambo, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 1, 2, 2, 3, 5, 2, 3, 2. Golo 962, complete nosso procedimento, chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, chama com mais 18, 1962, boa. São Paulo. Oi, Salvador, boa tarde, 962, na final, 810. 962, CNH 9021, autorizado com 10, vento no 20 graus, 109. Livre pouso, voo 1962, pista 10. Papa Romeo, Vitor, Hotel Delta, possível, boa tarde. Você falou que está em Recuim, disse que está em Recuim, 94-72, tocado 01, no centro de transporte, escuta o Vitor Delta. Para o meu Vitor Delta, mandou sobre o voo visual, destino 020, na escuta do controle de Salvador, reposta no centro sobre o voo na rota do Abacaxi. 020, mantenha o voo visual, Vitor Delta. Canal 356, deixa para o Vizio Hotel, vão destino 030, autorizado o sinal do procedimento ILS-8, aplicando a 0 e a peça avisada. Vizio 020, reportando estabilizado. Tudo mais, só. Tudo mais, boa. Centro 3895, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 12235, boa. Uma chamada? penetrou o sinal da chamada. Prossiga via corredor e se informa quando ele vai descer. Salvador, 3436, approaching 060. 3436, descent 23, descent 6, descent 21020. 6010, for anything, sir. 3378, acendo a identificação, e essa via chegada para lá de 1 pelo número de voo 050. Alemanha 352, eu falo tráfego de helicóptero, posição de 12 horas, 4 milhas, mantém 600 pés na intervenção nessa aproximação, eu falo em conta estabilizada. Mas tem tráfego para estabilizado, né, Gente, o chama 6356, chama 2, frequência 198, do sinal 95. 895, por favor. 6436, 2006, 2006, decolou aos 06, chama o controle, 1-0-8. Controle 208, Olympus 04. Telemetria 356, autorizado por 1-0, vento 1-60 graus, 7 nós. Livre fogo, telemetria 356. Valeu, Quebec Hotel, vento de 1-60 graus, com 7 nós. Teste, prefira via corredor, suporte Vera Cruz para descer. Controle Salvador, boa tarde, Olympus 04, decolado, saída Arco, Arco. Olympus 04, com controle de colagem, subavia com a W1 para o nível 260. Via Arbor 1 para o 260, Olympus 04. 3436, contact Tower 118, small 95. 1895, hold on. 1895, hold on. Contra 378, dessa via para 2000 pés, que vem lá no 020. Via 2000, 1038, down Lockett runway inside. 3436, clear as an enter runway 10, wind 160 degrees, 08 knots. Good to land, runway 10, 10, 3436.